Boa noite, aqui é a Bárbara do Filho, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre amor incondicional. Não se preocupe com o que os outros pensam sobre o seu filho. Mãe, ame seu filho incondicionalmente. Amar um filho não significa passar a mão sobre a cabeça dele ou fazer vista grossa. É entender que ele é jovem, como tal, passa por muitas fases até encontrar a própria identidade. Aquela roupa estranha ou aquele penteado ridículo não significam um desvio de caráter, são apenas parte de um processo de adequação do visual. Tenha paciência, mãe. Não se desespere nem fique se martirizando com o que os outros vão pensar. Ame seu filho incondicionalmente e ore por ele incessantemente. O dia chegará em que você se orgulhará dele. Essa é a nossa fé. Continue firme nesse processo, pois a vitória é garantida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.